Boa noite, ouvintes. Com vocês, Paula Dipp para mais um Horizontes, o programa de novidades, tecnologia intermediária, saúde pública e questões do terceiro mundo, produzido pela BBC de Londres. Hoje, em Horizontes, nós vamos tratar de uma questão intrigante: a conquista do espaço. Os russos estão planejando chegar a Marte e os norte-americanos estão testando uma estação espacial no deserto do Arizona para saber em que condições o homem pode sobreviver durante muito tempo no espaço. O jornalista brasileiro Guilherme de Carvalho está aqui comigo e já nós vamos falar desses assuntos palpitantes. Antes, porém, vamos à sessão de novidades da BBC. Nós voltamos daqui um pouquinho. Vamos agora dar uma olhada nas novidades da BBC de Londres. Duas novas invenções que podem facilitar a vida de todo mundo e que se referem a um líquido sem o qual nenhum de nós pode viver, a água. A primeira novidade é o Pacualab, uma espécie de laboratório portátil que pode testar a salubridade da água no local onde ela nasce. O mini laboratório Pacualab mede cerca de 30 por 40 centímetros e tem o aspecto e o volume de uma pequena mala. Dentro dele, você tem incubadeiras que podem ser acionadas através de uma bateria de carro ou eletricidade. Esta é a grande vantagem do Pacualab. As incubadeiras permitem que se teste o crescimento das bactérias de um determinado tipo de água no local, evitando os inconvenientes de transporte e a demora dos laboratórios comuns. Além das incubadeiras, o Pacualab também é dotado de um fotômetro, que, através de um filtro de luz, mede o nível de cloro da água a ser analisada. Mais ainda, o Pacualab oferece um turbidômetro, um instrumento que serve para medir a claridade ou a clareza da água, ou seja, a quantidade de pequenas partículas em suspensão. Ambos, o fotômetro e o turbidômetro, são computadorizados e a sua leitura é feita rapidamente através de pequenos dígitos. Como se não bastasse tudo isso, o Pacualab tem ainda uma espécie de termômetro, que mede, de acordo com as necessidades do usuário, a temperatura, o nível de condutividade elétrica e o nível de acidez da água. O Pacualab já está sendo usado em mais de 20 países e por várias grandes organizações de saúde em todo o mundo. Ele pesa apenas 13 quilos e custa cerca de 50 mil cruzados, com capacidade para realizar até 200 testes. A segunda novidade de hoje também se refere à água, mas dessa vez a água que bebemos, a água que usamos em nossa casa e que é tratada com cloro em grandes reservatórios antes de chegar ao sistema de distribuição. Trata-se de um pequeno aparelho que pode ser acoplado à caixa d'água e que funciona automaticamente. Se a água tem excesso de cloro, o aparelhinho fecha o sistema de clorinização. Se tem pouco cloro, ele abre. O novo aparelho funciona através de uma célula elétrica que gera uma corrente proporcional à quantidade de cloro existente na água. Isto avisa o consumidor quanto cloro há. O aparelho tem uma coluna de carbono opcional que, se for acionada, retira todo o cloro da água. Assim, automaticamente, você pode ter em sua casa a água com a quantidade exata de cloro, que ao mesmo tempo mata os germes e bactérias e não deixa um gosto desagradável na água potável. Se você quiser mais informações sobre o Pacualab ou sobre esse novo aparelho para regular o cloro da água, escreva-nos que nós encaminharemos sua carta. Nosso endereço para correspondência aí no Brasil é BBC, Caixa Postal 51681, São Paulo, capital, CEP 01499. E estamos de volta, o Guilherme e eu, para discutir a questão espacial. Por mais problemas que o homem possa ter aqui mesmo na Terra, parece que ele está sempre com os olhos voltados para o horizonte, sempre curioso para saber o que é que está se passando em outros mundos, se é que existem outros mundos por aí onde a gente possa sobreviver. Você se lembra, Guilherme, que no dia 19 de maio, parece que 20 objetos voadores não identificados, algumas bolas coloridas e iluminadas, corriam a muita velocidade nos céus de São Paulo, Rio de Janeiro e São José dos Campos? Será que, você lembra, isso foi até noticiado aqui em Londres, será que podiam ser visitantes de outro planeta? Eu acho que podiam, sim, tranquilamente, porque provavelmente existem vida em outros planetas, como o Marte, por exemplo, né? Pois é, toda vez que a gente vê um objeto voador identificado, a gente logo diz que são marcianos. Provavelmente porque Marte é o planeta mais próximo da Terra. A gente andou, Guilherme e eu, a gente andou dando uma lida aqui numa reportagem escrita pelo John Wilson, um repórter aqui da seção de ciência da BBC, que trata exatamente disso. Parece que os russos estão com um programa para exploração, ou pelo menos para chegar mais perto de Marte. Não é isso, Guilherme? Tudo aconteceu, Paulo, com o caso da Challenger, né? Por causa disso, o programa americano entrou num estado assim, de paralisação, né? E a Rússia está fazendo mais planos e planos para a exploração de Marte. Uhum. E esse programa espacial soviético chegou numa hora em que os americanos pedem uma maior colaboração, né, para poder explorar o sistema solar. Uhum. Existem até conversas de voos tripulados a Marte no próximo século. Pois é, a que ponto exatamente estão as pesquisas russas? Porque parece que em termos de viagens espaciais tripuladas, os russos estão mais avançados que os americanos, é verdade? Sim, é verdade. Em 1984, três cosmonautas soviéticos passaram 237 dias a bordo da estação espacial Salyut 7, antes de retornar à Terra. Quer dizer, esse seria mais ou menos o tempo de uma viagem para Marte. 237 dias numa nave espacial levaria astronautas para Marte. Por que que então eles ainda não estão fazendo viagens tripuladas? Eles dizem que as viagens tripuladas para Marte só acontecerão no próximo século. Mas, Paula, você tem que ver uma coisa, levaria de ida e de volta, o que vai acontecer? É verdade. Aí é uma diferença importante aqui numa emergência, em caso de emergência, uma missão à órbita terrestre pode terminar a qualquer momento, enquanto que uma viagem para Marte, não é? Se ocorrerem problemas, como é que vai trazer essa nave de volta? Quer dizer, eles precisam aperfeiçoar ainda mais o sistema de tripular uma nave, a ponto dela poder voltar no meio do caminho se fosse necessário, né? A coisa parece que é complicada. Agora, como é que estão montadas essas pesquisas? Quer dizer, eles pretendem ir a Marte e analisar exatamente o que lá? Parece que tem um cientista norte-americano que tem uma teoria, não é isso? É o Dr. Joel, Dr. Joel Levine, não é? Queria enviar uma nave espacial para verificar se o planeta, se Marte estava coberto de petróleo, né? E que, segundo ele, é um grande indício da origem da vida, né? Porque, segundo uma teoria convencional, né, o metano e a amônia, que são produzidos pelos produtos químicos orgânicos, não é, são a origem da vida na Terra. Quer dizer, existiria uma teoria de que Marte teria sido coberta de petróleo numa certa era da sua existência, e isso poderia significar que existe vida em Marte. Exatamente, porque a vida começa, segundo os cientistas, né, do dióxido de carbono e do nitrogênio. De qualquer maneira, o que significa que Marte está na lista de prioridade tanto dos americanos, dos norte-americanos, quanto dos soviéticos, né? E também eles estão estudando a possibilidade de trabalhar conjuntamente, inclusive com a participação de outras nações, o que, sem dúvida, será um benefício muito grande para nós. Como o Guilherme estava dizendo, parece que russos e americanos vão acabar se juntando na hora de conhecer melhor os outros planetas e o universo. Os americanos, apesar de estarem meio parados, como a gente já disse, com seu programa espacial depois do terrível desastre da Challenger, continuam suas pesquisas. Um outro trabalho que foi realizado por uma jornalista aqui da BBC, a Beatrice Lacoste, trata justamente de um grupo norte-americano, o Space Biospheres Ventures, empreendimentos em biosferas espaciais, que está começando justamente a construir um protótipo de aço e vidro dentro do qual 8 voluntários vão viver durante 2 anos. Esse projeto está acontecendo lá no deserto do Arizona e se chama Biosfera 2. Não é interessante esse projeto, Guilherme? É interessantíssimo, Paulo. Mas como é exatamente que esse projeto funciona? Pois é, o que eles estão tentando fazer lá no deserto do Arizona é uma coisa mais ou menos assim. Eles vão criar um mundo artificial, uma espécie de um ecossistema fechado, muito delicado e muito sutil, onde vão haver oceanos em miniatura, florestas tropicais, desertos, enfim, condições semelhantes a todas as condições que existem aqui na Terra. Dentro do protótipo, 8 pessoas que vão ser selecionadas vão viver durante 2 anos e eles pretendem exatamente reproduzir dentro desse protótipo todos os ciclos equilibrados de vida para evitar um desastre ecológico no caso de se criar eventualmente uma estação espacial. Dentro desse ecossistema em miniatura, tudo vai ser reutilizado. Por exemplo, as plantas vão usar o dióxido de carbono que é exalado pelos seres humanos. Os seres humanos, em compensação, vão respirar o oxigênio que é exalado pelas plantas. Os restos humanos, o lixo humano, vai servir como fertilizante para as sementes que vão estar plantadas nesse ecossistema. E também vão alimentar algas, bactérias e plantas aquáticas, que, por sua vez, vão alimentar os peixes. Então, é interessante verificar, por exemplo, que a Margaret Augustine, que é a diretora do projeto lá do Arizona, do Biosfera 2, ela diz que a segurança desse projeto está justamente na sua complexidade. Mas isso é uma coisa fantástica, mas será que tem gente querendo participar desse projeto? Não sei, você se candidataria, Guilherme, a um projeto desse tipo? Eu acho que não. Você acha que não? Pois é, você imagina que lá nos Estados Unidos já tem 12 candidatos que estão no deserto do Arizona, já competindo e estudando novas habilidades para poder serem escolhidos como biosferianos. Eles já têm até um nome, eles vão ser os biosferianos, que vão viver completamente isolados do mundo, dentro dessa bolha de vidro e aço, e a única coisa que eles vão poder receber naturalmente, como todos nós recebemos, vai ser a luz do sol. Mas quais são as perspectivas realmente desse projeto ser bem sucedido? Pois é, até agora o que está faltando é o financiamento. Eles já estão se unindo a vários grupos importantes que têm intenção, inclusive, de comercializar, imagine, de comercializar esse tipo de bolha de vidro e aço para criar estações espaciais. E parece que, se tudo der certo, em 1992 nós já vamos poder ter estações espaciais americanas por aí. E aí vai chegar o dia, até, Guilherme, que a gente vai poder pegar um ônibus espacial e passar um fim de semana em Marte. No meio da viagem, a gente para numa dessas estações espaciais e toma um drink. E, de repente, tem até uma bandinha de seres extraterrenos tocando um sonzinho, um jazz, para a gente ouvir. Você lembra daquela cena na Guerra das Estrelas? O jazz espacial da trilha sonora do filme Guerra nas Estrelas, nós vamos encerrando o Horizontes de hoje, que contou com a presença de Guilherme Carvalho. Semana que vem tem mais um Horizontes e eu espero vocês.